Boa noite, está no ar mais uma edição de Livros com Rumo na antena da Universitária. Seja muito bem-vindo nesta edição número 305. António, o que é que temos para apresentar? Esta noite temos uma conversa com Rui Vieira, o autor, isto tudo a propósito do seu último livro, já deste ano de 2013, lançado e editado pela Abisma no panorama editorial português, No Labirinto do Centauro. É uma conversa de um autor que passa um pouco fora daquele âmbito do mediatismo e de alguma promoção marketeer para valorar determinado tipo de trabalhos literários. Na altura, quando sugerimos a leitura desta sua última novela, dissemos que faz parte, pelo menos para nós, a equipa de Livros com Rumo, juntamente com Patrícia Portela, daqueles casos da literatura portuguesa que convém seguir atentamente. Rui Vieira é aquilo, provavelmente, um autor que serve como paradigma para exemplificar o trabalho intelectual, cerebral, um trabalho afinado e burilado até ao limite. Que depois redunda tudo numa quase perfeição literária que convém, mais do que ler, pensar, refletir um pouco sobre aquilo que muitas vezes nos propõem, muitas vezes aquilo que nos é dito como, importante da literatura portuguesa, e vai-se a ver, é tudo pura e simplesmente um fogo-fato. Não, Rui Vieira realmente é um daqueles autores, faz parte da periferia, daquilo que é o mundo literário português, é do Porto, de qualquer das formas, No Labirinto do Centauro, mais do que um objeto literário, é realmente um dos grandes livros deste ano de 2013 e temos quase a certeza, uma das marcas quase incontornáveis quando se estudar a literatura, feita em Portugal no século XXI. Boa noite e melhores leituras. Rui Vieira nasceu no Porto em 1966. É licenciado em Engenharia Mecânica e MBA em Gestão Internacional. O seu romance de estreia, editado em 2005, Guardador de Almas, recebeu o prémio literário Cidade de Almada. Seguiu-se A Eternidade Noutra Noite, envolvidos 6 anos, com a chancela das edições Nelson de Matos, editou Vozes no Escuro. O ano passado estreou-se na literatura infanto-juvenil com Os Cavalos de Santiago, uma edição da 30 por uma linha. Mais recentemente, já em 2013, editou No Labirinto do Centauro, uma edição da Abismo. Obrigado por ter aceito o convite da equipa Obrigado, de Livros eu com também. Rumo. Estas coisas da literatura, sem entrar nos pormenores da vidinha, começa quando, porquê, sendo um homem aquilo que uma pessoa, um ser com uma, mais ou menos, uma forma muito própria de viver na causa pública, nesta coisa que é a vidinha de todos os dias, dizia eu, um homem que veio de formação académica, do lado das ciências duras. O apelo da literatura é um processo educacional, é qualquer coisa que é incutido em casa, é um processo feito quase não de franco-atirador, porque temos a vontade sempre de ler e da literatura, ou é qualquer coisa muito consciente que começou, provavelmente, há já algum tempo. Não, é um processo consciente e é um processo que se constrói. E no meu caso em particular, começou-se a construir muito cedo, porque tenho a felicidade de os meus pais, e em particular a minha mãe, na questão, na altura da infância, trabalhar numa livraria e ser alfarrabistas, não é? E o alfarrábio e os livros lá em casa, desde muito cedo, e muito cedo a falar dos 4, 5 anos. Portanto, desde essa altura. O livro para mim foi não só um objeto de prazer, mas um objeto de culto. Portanto, e o livro começa, e a paixão pelo livro e por ler começa realmente até antes de ir para a escola, que me contam sucessivamente histórias com alguma piada, porque quando fui para a escola tinha aprendido a ler, digamos, por mim, pelos livros. Era um apaixonado pelo Emílio Salgari e pelo Sandokan, tenho que confessar. E, portanto, e fui crescendo com os livros. Portanto, necessariamente esta construção literária, e eu costumo dizer, a minha mãe, uma adepta de Torga e meu pai de Aquilino, nunca me influenciaram a ler este ou aquele livro. Foram-me sempre fazendo sugestões e deixaram-me ler o que eu gostava de ler. Portanto, e isto foi-se construindo. Foi-se construindo mais na leitura, digamos. Eu acho que, e falando até o que o António falava na introdução, a literatura eu acho que realmente tem que se começar a fazer por ler. E eu acho que, contrariamente a muitos escritores que se ouvem frequentemente, eu nunca quis ser escritor. Eu quis ser cientista. E as ciências, a ciência dura, a engenharia, em particular até a engenharia mecânica que me levou, sempre foi, digamos, era um objetivo. Não queria ser escritor. Adorava sempre a leitura e sempre quis ser realmente... ir para outros campos. Quando realmente, portanto, e quando aparece o meu primeiro livro, O Guardador de Almas, isto é em 2004, portanto... Foi prémio Cidade da Almada, na altura, prémio literário? Foi prémio Cidade da Almada de 2004. Uma das coleções importantes na altura, da editora Âmbar, que Sim. se abalançou nisso, da... É o primeiro livro de Âmbar, é o primeiro livro que marca também a entrada, digamos, do Nelson de Matos, do editor Nelson de Matos na Âmbar. Mas eu referi, portanto, voltei de 2000, não consigo já precisar quando comecei a escrever esse livro. Portanto, eu sou de 66, portanto, andaria ali uns 30 e tal anos. Portanto, quando achei que deveria, ou que deveria tentar, não vou dizer deveria tentar, já agora entre o tentar, eu costumo me apelidar de aprendiz de escritor, porque eu acho que ainda me falta crescer muito. E quando realmente decidi um dia, depois de ler muito, e porque realmente leio muito, tive essa felicidade de ter acesso a muitos livros, devo confessá-lo que sim, quando eu sugeri à minha mãe ou quando havia algum título, no dia seguinte provavelmente tinha o título em casa, que é importante, claro. Que eu acho que hoje, e hoje escreve-se muito sem ler, já escreve-se muito sem ler. E, como eu referia, quando decidi escrever, fiz um primeiro texto que não gostei, talvez mais à frente conto uma história sobre este texto que não gostei. E parti então para O Guardador de Almas, realmente, que é um texto que trabalhado, um texto que eu queria fazer um texto diferente, em que, com aquelas teorias, se calhar quase académicas, que aprendíamos na escola, do narrador omnipresente. Omnisciente, sempre presente. O meu narrador andava dentro da cabeça e anda dentro da cabeça sempre da personagem. Aquelas coisas todas que... Aquelas coisas que nós não interessam nada, não é? Mas que nos obrigavam. Ou interessam muito pouco. Interessam, mas pronto. É engraçado. Eu acho que hoje, quando se reflete, passado muito tempo, acho que quando se reflete nisso, acho que faz sentido. Mas realmente passado muito tempo, não sei porquê, acho que na altura que nós aprendemos... É como As Lusíadas, que é um livro fabuloso que eu reli há 5, 6 anos e que realmente no ciclo ou no secundário, na altura... Era um martírio. Mas a literatura, o Rui introduziu uma coisa só nesta pequena ainda abordagem à sua obra, que eu penso que é uma das condições essenciais para quem escreve, ou pelo menos... esta realidade que é a literatura que está muito esquecida, uma pessoa sem crítica particular a ninguém, nem às editoras, muito menos ou menos, nem aos editores, mas há uma coisa que eu julgo que é essencial ou fundamental para o trabalho de quem escreve na literatura, que é a tradição literária no bom sentido, ou seja, para se escrever tem que se conhecer aqueles nossos ancestrais, a nossa cultura, a nossa tradição literária. E muitas vezes o que nós percebemos e entendemos das entrevistas ou dos espaços públicos onde se estabelecem diálogos com alguns dos escritores, pelo menos aqueles mais importantes, ditos mais importantes, acaba-se por perceber que há uma fragilidade imensa no conhecimento dessa mesma literatura. Ou seja, dá-nos sempre aqui a sensação de que ficamos sempre com esta velha questão. A literatura é um ato voluntarista, no sentido porque, pronto, é interessante, é bom, estamos numa sociedade de hiperconsumo, onde as coisas também rapidamente desaparecem, os autores e os livros, ou então a literatura, tal qual nós a conhecemos, a nossa tradição humana, não é? Seja ela ocidental, judaica ou cristã, ou oriental, ou islâmica, ou arábica, ou da Latinoamérica, faz parte sempre de um processo em contínuo do trabalho sobre o livro e, neste caso, sobre a palavra escrita. Destes dois lados, destes dois campos, daquilo que, entretanto, foi dizendo, pareceu-me que a sua posição, a posição do Rui Vieira, é mais esta segunda parte. É um pouco que faz sentido entender a sua obra literária nesta perspectiva. Sim, quer dizer, eu não sei responder, mas uma coisa eu tenho consciência é que o aparecimento, digamos, dos meus livros, ou da minha escrita, chamemos antes assim, tem por trás uma... Eu não sei se é uma leitura sustentável, mas pelo menos um conhecimento de uma leitura rigorosa e paciente, de coisas que são obrigatórias, que eu acho que são obrigatórias para a formação. Sei que existe um lugar entre a noite e a luz, meninos andam nus dentro e fora do mar. Há um gato a cantar, há um cão que é mulher e um corvo a querer voar de um desenho qualquer. No campo, uma voz, um centauro e as asas de um anjo que as bruxas quiseram tecer ao contrário. A rapariga tem que engolir sem um pássaro que é também o seu filho e o seu pai. No jardim de Crivelli, ao som de traviatas, os meninos perdidos descansam no colo gentil. Quem me faz um feitiço? Onde estás? Quem me faz um feitiço? Onde estás? Quem me faz um feitiço? Onde estás? Quem me faz um feitiço? O macaco vermelho vai batendo à mulher e eu vejo-me ao espelho. Quem me faz um feitiço? Onde estás? Quem me faz um feitiço? Onde estás? Quem me faz um feitiço? Onde estás? Meu feitiço? Onde estás? Quem me faz um feitiço? Onde estás? Citam aí dois autores. Um é relativamente recorrente em alguns autores clássicos, ou pelo menos que se tornaram muito importantes. Sei lá, Jorge Luís Borges fala em Emílio Salgari, Humberto Eco também fala em Emílio Salgari, Alguns escritores portugueses também o falam, mas entretanto também falou de Luís de Camões. Portanto, sim, mas isso mais tarde, não é? Claro, sim, mas também falou disto. Eu percebo, mas é engraçado. É a sua família. Não, mas... afinidade eletiva, literariamente falando, ou existe um outro? Não, não, não. Claro, não foi isto. E quando o Emílio Salgari, até tenho uma história fantástica, muito, extremamente recente. Eu li o Sandokan e o Tigre da Malásia de tal forma que eu tive um sonho de vida que era conhecer a Malásia. Uhum. Que felizmente já o consegui fazer. E tenho um filho atualmente com 8 anos, que é o Santiago, uhum. Já agora. Ainda me ajudou um título do livro que o António já referiu, em que o ano passado, portanto, ele também gosta de ler, portanto, neste momento está a ler Harry Potter e acho que deve ler tudo e mais alguma coisa, mas aqui o ano passado, talvez nas férias, eu que era, tinha sido muito influenciado pelo Emílio Salgari, e comprei-lhe um livro de Emílio Salgari e folheei e achei que não era para a idade dele, uh-huh. Que é curioso. Uh-huh. Não, eu referi em relação aos meus pais, que era o Torga, que era o Aquilino, porque a minha mãe sempre, tens que ler o Torga, e meu pai, tens que ler o Aquilino, não sei o quê. E, em particular, o Malhadinhas, que meu pai tinha uma paixão pelo Aquilino. E isto a propósito do seguinte, quer dizer, eu não li nessa altura, li mais tarde, por exemplo, ainda muito recentemente li o Aquilino, o livro da viagem do Dom Sebastião. Uhum. Fabuloso, um livro fantástico que eu não conhecia, um livro fantástico. É um livro assim um bocadinho... numa penumbra dentro da obra do Aquilino. É, mas o livro... Mas faz sentido dentro da obra do Aquilino. Mas como li os Virgílios, o Virgílio Ferreira, sei lá, como li, por exemplo, o Jorge de Pena, o Jorge de Sena, que eu gosto muito, e o José Rodrigues Miguéis, por exemplo. Claro, também outro. Que são escritores, portanto, mas como eu digo, fui lendo e acho que fui construindo esta minha forma de escrita, que necessariamente, depois há um autor que podemos falar mais à frente, que eu acho que talvez mais me influencia, mas todos estes escritores acabei por ir conseguindo ler também, tenho que ser franco, porque tive acesso a estas leituras e obviamente isto facilita muito. E depois acho que há momentos para tudo. Eu lembro-me em tempos, até no Jornal de Letras, me fazerem a pergunta dos livros, porque aquela pergunta frequente, quais são os 10 livros mais importantes... E para mim os 10 livros mais importantes não são aqueles livros das listas, não são, quer dizer, eu lembro-me, foi importantíssimo para mim ler a Christiane F. Quando tinha 13 ou 14 anos e a Viagem ao Mundo da Droga do Chossoá, quer dizer, isto foram livros importantíssimos. Eu acho que esta construção parece-me, figura-se-me um pouco, que tem falhado nos últimos tempos, porque, repara uma coisa, não... Nós ouvimos de vez em quando agora, por acaso agora estamos a comemorar o aniversário do Aquilino, né? E até a Associação Portuguesa de Escritores tem um programa sobre a obra de Aquilino, mas comemoram-se os centenários, comemoram-se os 50 anos, comemoram-se... E há escritores, o Virgílio Ferreira, sei lá, o Aquilino, obviamente, o Essa... E esses que citou, estes, o José Rodrigues Miguéis, por José exemplo, Rodrigues está Miguéis, muito esquecido, completamente. O José Rodrigues Miguéis, portanto, tem livros, a Leia, a Páscoa Feliz, né? o Pão Não Cai do Céu, sei lá, livros fantásticos. Então, o Stão Monteiro... Stão Monteiro tem uma história giríssima. Stão Monteiro... Que o meu primeiro contacto com Stão Monteiro é interessantíssimo, que foi Angústia para Jantar. Eu era miúdo, não consigo agora precisar no tempo, mas Angústia para o Jantar foi um teatro. Em tempos, houve um teatro que passou na televisão, isto é preto e branco, e o teatro, de alguma forma, tinha lá algumas cenas que eu não podia ver. E os meus pais não me deixaram ver, mas no dia seguinte a minha mãe trouxe-me o livro para ler. Lembro-me, é uma história... Não me deixaram ver na televisão, mas trouxeram-me o livro. Portanto, é uma história. E eu acho que fui construindo isso. Até um dia, e é por isso que eu não tenho qualquer problema em citá-lo, descobri António Lobo Antunes, que eu acho que é realmente dos escritores que mais me influenciou e que achei que um dia poderia escrever. E julgo que terá um pouco a ver com isso. Gosto muito de António Lobo Antunes e... Já muitas vezes, em particular nos primeiros livros, até diziam que se notava algumas sombras, embora é mesmo só sombra, porque eu acho que ela é inimitável. Não é? Não é só o António Lobo Antunes que eu gosto e leio com frequência, mas, mas gosto daquele tipo de escrita, como gosto do Thomas Barnard, do Thomas Pynchon, sei lá. São escritores realmente que me preenchem. Mas nós não vamos agora... Vamos voltar ao labirinto. Voltar ao labirinto. Já lá iremos, mas estas duas digressões que eu aqui tenho, esta aventura na literatura infanto-juvenil, Os Cavalos de Santiago, que por acaso até foi, por acaso não, foi o melhor livro do ano 2012 para o Livros com Rumo, e depois uma pequena história, numa antologia de escritores da língua portuguesa, também da Âmbar, 2006, A Caixinha de Surpresas. O que é que faz, por um lado, esta coisa de ter esta aventura na literatura infanto-juvenil, um excelente livro, de facto, bom livro, com uma grande maturidade e um grande domínio da técnica narrativa, da história, da contenção e de todo o artifício para manter e depois explorar a posteriori todo um imaginário que este livro permite, e depois A Caixinha de Surpresas, já com algumas linhas que poderão depois mais tarde ser desenvolvidas até como introdução no Labirinto do Centauro. Estas duas coisas, o que... São duas histórias completamente distintas. Não tem nada a ver. Eu nem sei por qual começar. Vamos lá ver se não vou deixar o António triste, pelo menos com a Caixinha de Surpresas. Não faz mal. A Caixinha de Surpresas... Há uma coisa que nunca se deve esquecer. O leitor não é mais importante que o autor, nem pouco mais nem menos. Não é esta... Há muita gente, houve aqui há uns anos atrás, e isto é para a entrevista... Uma das teorias também muito na moda era a teoria da recepção, e quando quiseram apagar o autor, que veio do formalismo e do estruturalismo, principalmente do estruturalismo francês, acabaram por adivinhar essa teoria, que era também a teoria da recepção, valorizar, dar cabo do autor. O autor não interessa, o que interessa é o papel e depois e o papel e a estrutura disso, portanto. Mas uma das coisas que não pode impedir de permitir, passo a redundância daqui dois verbos, é transitivos ainda por cima, é a questão de o papel do leitor. E neste caso, a partir do momento em que a obra é colocada... Sim, deixa de ser nossa, não é? Não é deixa de ser, mas o leitor também tem direito a... Todo direito. E eu tenho a minha leitura da Caixinha de Surpresas, não é? Portanto, é só isso. Mas, não é defendido. Mas... Espera, não desiludir no sentido que a Caixinha de Surpresas... E quando falávamos no processo de construção, o meu primeiro texto, digamos, com formato ou enquadrado no livro... Foi um texto que eu cheguei ao fim e disse, não é isto, não é isto. Uhum. Em que a personagem principal é precisamente um senhor de idade que aparece na caixinha de recordações. Portanto, e houve uma altura, quando foi na antologia que me convidaram para utilizar um texto, eu adaptei um dos capítulos desse livro que realmente não gostava. Não é não gostava, talvez um dia até voltei eu, achei que não estava no registro que eu procurava. Obviamente a caixinha a caixinha de recordações foi trabalhada para estar no registro que eu já andava à procura e que gosto de tentar me identificar. Portanto, a caixinha de recordações aparece assim. Portanto, com uma caixinha de recordações, uma série de textos. Gosto muito da caixinha de recordações. Foi por isso também que escolhi isso. Assim como recentemente também fiz um texto para a Póvoa, que é uma homenagem a dois grandes amigos que perdi, o Ramiro Fonte e o Flávio Gonçalves, porque são textos que eu acho que são muito... São aqueles textos que nos dão prazer. Quando chegamos ao fim, não sei quantas... Da enésima versão, que nos dão prazer. Bom, o livro Os Cavalos de Santiago... Quem me levou a fazer um livro infantil, que eu disse que nunca faria, foi um escritor, ainda por cima de Braga, foi o Virgílio Alberto Vieira, um escritor aqui de Braga que sabe da paixão que eu tenho, quer para os meus filhos, e depois em particular o Santiago, que tem 8 anos, mas que é realmente um cavaleiro exímio, é um menino que desde que começou a falar quer ser cavaleiro, e é um cavaleiro, é muito engraçado. E eu contava-lhes sempre histórias novas, todos os dias à noite, portanto são dois, conto histórias novas para eles adormecer. Agora já vou, como o Santiago já lê, já vai sendo menos. E um dia a falar com o Virgílio, e o Virgílio disse, pá, tu tens que escrever uma história infantil, E eu disse, pá, mas eu no meu registro não tenho qualquer hipótese, eu não quero abrir mão do meu registro, e o meu registro é assim. Portanto, e a história infantil nasce. Portanto, os cavalos de Santiago, um menino apaixonado por cavalos, que é um cavaleiro, uma história na Idade Média, mas em que eu não abri mão do meu registro. Uhum. Eu achei engraçado que houve um jornal que escreveu sobre o livro e dizia que era o primeiro livro infantil falconeriano, uhum. que já agora é outro dos escritores que eu gosto muito. E dizia que era um livro falconeriano. Portanto, portanto, foi com grande satisfação que realmente depois uhum. até recebi, digamos, a notícia que é RUM e nos livros que um dia tinham gostado do livro, e o livro realmente é um livro simpático, não costumo dizer mas isso. Mas a questão é esta. Mas há elementos agora na questão da interpretação, voltando ao papel do leitor, que é um bocado esta a ideia. Em termos de se estivéssemos a colocar e a extrair da obra, destes três livros que aqui estão, destes três textos, a figura do cavalo também se repete no labirinto do centauro, que lá iremos mais adiante. Depois, a caixinha de recordações, ou de surpresas, ou seja ela de que tipo for... Recordações, já recordo. Remete para o imaginário e para uma vida que provavelmente será sempre do plano do onírico, do sonho. Portanto, há aqui determinado tipo de elementos que também podem ser recorrentes ou transversais à sua obra. Até que ponto é que, sendo um escritor, como disse, consciente, não é, do trabalho, aquilo que é um trabalho intelectual e muito pensado sobre aquilo que escreve, até que ponto é que vão saltando deste tipo de elementos que depois poderão, no futuro, se calhar, servir até para construir balizas simbólicas de todo o trabalho que tem feito até aqui? Eu acho que... Eu não, a minha escrita não é uma escrita muito descritiva. Uhum. Não, não. É uma escrita que se centra muito mais ou se focaliza muito mais nas personalidades, na personalidade das personagens. Portanto, acho que trabalho muito mais as personagens e o sentimento do que propriamente a descrição. Mas isso não é defeito nenhum. Não, não, eu não estou a dizer que é um defeito. Não, eu estou a dizer que talvez seja... Um dos escritores, já iremos adiante, se tivermos tempo para isso, que faz exatamente, ou pelo menos... Permite isso ao leitor. Mas claro, eu acho que a minha linha condutora entre todos estes livros é precisamente esta linha condutora da personalidade muito forte e do estudo da personagem ali muito vincada. Quer dizer, eu acho que em qualquer dos meus livros, eu estou a dizer que não abri exceções nos Cavalos de Santiago, mas era um livro infantil, não entrei, digamos. Sim, sim. Mas em qualquer deles, inclusive nos Cavalos de Santiago, eu acho que em qualquer deles nós conseguimos chegar ao fim e traçar completamente a personalidade das personagens e ter a sensação que o local onde elas habitam é indiferente. Uhum. Não é? Portanto, conseguimos ali descrever... Mas isso é que faz a literatura. Pronto, e eu acho que é esse o meu fio condutor. Uhum. É este fio condutor que eu gosto de manter nos meus livros. E há uma coisa curiosa que eu acho que tem a ver com este fio condutor, que é, e algo que até já referi, em relação ao narrador, se no primeiro livro ele é escrito na terceira pessoa, né, a partir daí os livros passaram a ser escritos na primeira pessoa. E eu realmente acho que tem a ver com este interiorizar da personalidade, das personagens fortes. Gosto de personagens fortes, os meus livros... E o António conheces, não são propriamente livros fáceis, digamos, fáceis, são propositadamente assim, são livros feitos propositadamente para ser assim, em que a personalidade, porque a nossa personalidade é assim mesmo, quer dizer, é complicada, dramática, é dramática, ou nós... fabulosa no sentido de a dialética bem-mal e... até a abjeção ou os limites daquilo. Claro, e a partir do momento que eu passo a escrever na primeira pessoa, e se eu estou a falar numa personalidade, nós não temos o discurso com que está precisamente que estamos a referir. Pensamos em várias coisas ao mesmo tempo. Nós estamos aqui a falar, mas eu se calhar estou a pensar como é que vou resolver o problema que tenho até do livro que ando a escrever agora. Não é? Conseguimos, o nosso cérebro tem essa riqueza. Não é? Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trouvère, et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces 3 francs. Belle, belle, belle, belle, belle comme l'amour. rêve est passé sur l'écran. Et dans la salle, obscurément, les mains se cherchent, les mains se trouvent timidement. Belle, belle, belle, belle, la revoilà. Et dans la salle, plus d'un cœur bas. La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume, à mercredi prochain. Maintenant ce n'est plus mon papa qui peut m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas, pas loin de Saint-Cucufa. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr, c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cowboys sans foi ni loi et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gar, gar, gar, gar, Gary Cooper s'approche du ravin d'enfer. Fais attention, pauvre crétin, car Alan Ladd n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un crouton de pain. Gar, gar, gar, gar, pendant ce temps-là, je la prends doucement au creux de mon bras. Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu si Gary sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté un an et on a eu beaucoup d'enfants. No labirinto do centauro também há a recorrência aqui de dois, três planos. De facto, há a noção da loucura, poderá eventualmente passar por aí, com vários exemplos. Não, a personagem é esquizofrénica. É esquizofrénica mesmo. Pronto. Agora, o problema da esquizofrenia e a loucura, e a arte em particular, que também pode ser lido desta forma, a arte como uma loucura, ultrapassar um limite da convencionalidade daquilo que nos deram da tradição literária, pode ser vista assim, mas também se percebe aqui que há uma esquizofrenia, não deliberada, mas por uma disfuncionalidade. Sim, mas... familiar, no caso. Estas personagens assim disfuncionais, aparentemente normais, também são um dos temas da grande literatura, como se sabe. Preocupou-o no início, quando vem até com aqueles exemplos da Dinamarca propriamente, com dados estatísticos, e dos Estados Unidos, os prisioneiros serial killers que têm qualquer um corte entre aquilo no córtex, no córtex, né? Que órbita frontal, exatamente. Isto, vamos entrar então, se calhar, no meu livro e até no meu processo de escrita. Eu tenho uma coisa, eu que é, portanto, o livro vai nascendo, há uma ideia ténue que vai nascendo. Este livro particular até é engraçado, porque este livro nasce apenas de uma imagem, que realmente é a única, digamos, imagem real, digamos, que existe aí, que é daqueles cavalos de feira, um cavalo, um balão, que é com forma de cavalo, que tem, portanto, é cheio com hélio, e que no dia seguinte está murcho e está meio... Portanto, e foi uma imagem que aconteceu comigo, com o meu filho, e assim, uma imagem fantástica para explorar um dia. É onde eu pensei fazer um conto, devo confessar. E foi uma imagem, isto é uma coisa que andei a alimentar 6 ou 7 anos, portanto, isto já foi realmente há 6 ou 7 anos que aconteceu, e foi uma imagem sempre que eu fiquei, que era uma imagem fantástica para explorar. Bom, e então, quando parti para este livro, achei que era a altura de realmente explorar essa imagem, e eu, não sei se é de formação das ciências duras, voltando às engenharias, penso muito no livro, estruturo o livro, portanto, acho que é a parte literária, essa parte literária que é necessária. O livro tem vida, meio aparecem personagens novas, e eu sei sempre qual é o início, qual é o fim, realmente o meio tem algumas ideias, mas realmente o livro tem vida por si, isso não há dúvida, não é nenhum chavão, os livros têm a sua própria forma e vão evoluindo. E portanto, quando pensei, achei sempre que fazer o livro nestes, portanto, em três planos, no fundo, que é o livro que como ele está desenhado ou estruturado, E gostava que esta imagem do cavalo atravessasse sempre, digamos, toda a narrativa. Que acho que é uma imagem forte, que é uma imagem bonita, ainda por cima, e a imagem que eu tenho é a maior imagem bonita. E depois começam então a nascer as personagens. Portanto, e achei que isto só poderia acontecer realmente com alguém que tivesse uma deformação, que fosse perseguido, digamos. Então vem daí a deformação. E depois achei que, ao colocar esta personagem, portanto, com estas características, teria que haver uma explicação. E então vem aí, aparece um segundo plano, chamemos-lhe assim, onde está realmente a acontecer aquela conferência, uma conferência mais técnica, que me obrigou a escrever ligeiramente diferente e até... É uma coisa curiosa, já agora é que estamos a falar do livro, que é, mesmo nestas conferências técnicas, isto tem quatro oradores que falam sobre diferentes formas e diferentes morfologias do cérebro, diferentes questões do cérebro, e que de alguma forma vão explicando o que é que se está a passar com a personagem, né? Mas mesmo estas quatro personagens que estão a falar, todas elas têm personalidades diferentes, claro. Né? Há o tímido, há o professor, aquele professor doutor universitário que fala de cátedra, né? Eu é que sei disto, não sei o que mais. Há o nervoso, há uma série de pessoas. Portanto, e o livro foi construído assim. E depois, obviamente, isto, o serial killer, portanto, a personagem acaba por assassinar algumas prostitutas, né? Assassinar prostitutas, isto não é propriamente como é que se chamava, o Jack Estripador de Lisboa, é uma coincidência, foi meramente uma coincidência. E há a investigação criminal, no fundo, que acaba por reunir todos estes planos, né? E o livro vai-se processando assim, e vamos tendo estas três estruturas, digamos, em paralelo, porque estão sempre em paralelo presentes. E o livro vai evoluindo, não sei como referir, quer dizer, o livro vai evoluindo, a estrutura do livro vai-se aproximando, digamos, vai andando estas três estruturas em paralelo, tem depois um final que conjuga. Mas o que eu quero dizer é assim, também, agora voltando ao meu papel de leitor, o livro torna-se muito mais complexo, ou pelo menos potencia, não é complexo no sentido porque a explicação técnica formal está feita. Agora, em termos da simbólica daquilo que é o objeto literário, as palavras são escolhidas de uma forma atenta e conscientes. Evidentemente que isto potencia depois, se quiser, a nível da interpretação, daquilo que vulgarmente se poderá designar o valor textual, aquilo que se projeta para o leitor, de uma forma completamente diferente, não autónoma, mas é uma das possíveis consequências desta estruturação literária. A saber, até que ponto é que, quando o Rui Vieira, como autor, coloca duas narrativas, porque o que é que vai acontecer aqui? O Dionísio Faria, que é assim a figura... Dionísio Faria. Faria, o tal serial killer, à maneira portuguesa, tem aqui depois duas linhas, ou três linhas, as tais três linhas. É, por um lado, o tal Congresso. Tenta encontrar uma explicação, se quisermos, usando também um dos livros, O Elogio da Loucura, do Erasmus, no sentido em que poderá eventualmente haver uma linha muito ténue, ou uma ligação muito ténue, mas é capaz de existir entre a arte e a loucura. E, portanto, às vezes é este lado. Por outro lado, temos a outra linha, que é a própria polícia a ter de uma forma cínica o chefe da polícia judiciária. O meu chefe é um imberbe, é um miúdo. É um político. É um político nomeado. Político de carreira. E eu aqui a esfalfar-me e a explorar-me até à última para desvendar este crime. Mas o mais importante disto tudo é uma afirmação que depois é já quase feita no final do livro, em que ele diz: nós não fomos capazes de salvar seis vítimas. Portanto, isto é muito importante em termos de literatura. Depois tem o outro plano do Dionísio Faria, que é todo este imaginário distorcido, é todo ele construído a partir de um corrupio a nível do leito materno, em que a mãe dorme com 50 homens ou 3. Pois, são vários, depende da leitura. Depois, a segunda leitura duplicará. Até a Sibila, que este nome desta mulher, que também aparece lá do palácio ou da vila de Narciso, também não é impunemente que aparece assim, desta maneira. Todos os nomes são de origem grega. É isso que eu quero dizer. Portanto, exatamente. Portanto, esta mulher que lhe desperta uma libido, depois também toda distorcida, a sexualidade será apreendida de uma forma inquinada, que leva provavelmente a uma consequência final, e depois a própria estrutura da mitologia grega, a questão do nascimento do centauro, que a mãe conta uma história sucessiva do centauro, que é metade homem, metade cavalo, metade razão, metade líbido, se quisermos, sim, é a pujança física. Física, do, portanto, o líbido físico do cavalo. Exatamente, e depois duas histórias do mesmo centauro, o centauro da mitologia a Robert Graves, normal. O Quirão e o Ixion. Exatamente, e depois a maldade do Ixion, que é outro centauro, aquele que atravessou todas as fronteiras do permissivo. Portanto, isto é um livro muito mais... Estamos numa fase inicial da interpretação e ficaremos quase por aqui, necessariamente. Não, é uma fase... E já agora, deixa-me voltar... E depois ainda há ali uma figura, o Casim, uma espécie de um imigrante, é um... uma apátrida, uma pessoa que está deslocada no tempo, em que depois lhe é colocada uma questão também muito pertinente, a questão da lapidação de uma menina que fugiu apaixonada. Exatamente. Isso foi uma notícia terrível que eu li. E pergunta-lhe, e tu se estivesse lá? Eu não sei o que faria. Portanto, há aqui uma série de... Então, deixemos vamos o lado das ciências duras e vamos... Mas tem que começar pela ciência médica, pelo menos, que é uma das... E eu acho que, de alguma forma, isto poderá, digamos... levar o autor para o fio que está no que o livro tenta ter. Uma das explicações, uma das palestras, fala precisamente na separação do cérebro. Portanto, o facto de termos um cérebro direito, que é direito e esquerdo, o hemisfério, o hemisfério lógico, né, e o artístico. E isto vem de encontro ao que o António dizia sobre a loucura. E então o livro, no fundo, interroga-se pelo seguinte: o lógico, se existe alguém, por qualquer deformação, ou os tais problemas no córtex, no órbito frontal, se existe alguém que tenha uma deformação para a qual o não lógico é normal, uhum, né? Quer dizer que o hemisfério se tivesse trocado, então quer dizer que a arte, chamemos-lhe assim, ou o sonho, é artística, porque é não lógica. Uhum. Portanto, e o Ixion e o Quirão entram aqui também. Isso, claro, entram claro. Aqui também nesta dicotomia, se quisermos, e aqui nesta discussão entre um e outro. Porque realmente o Dionísio conhece só a história do Quirão, uhum, né? O nosso Quirão, que foi depois o mestre dos Esculápios, uhum, e Hércules, essas coisas, e de repente descobre o mal que existe, uhum, também no outro. E ele mesmo anda sempre, entre o lobo, entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, portanto, e tem esse problema. Portanto, é uma forma, como eu digo, é uma forma estruturada, são temas que eu gostava de abordar, são temas que uma pessoa lê de uma forma, outra lê de outra. Uhum. Tenho que ser franco, é propositadamente escrito assim, para também ter várias interpretações. À segunda leitura é diferente, o livro é diferente. Portanto, e eu acho que, sem querer dizer aqui nada, acho que a literatura, com L maiúsculo, tem que ser feita assim, de uma forma mais séria. Eu acho que não... O Nelson de Matos dizia muitas vezes uma coisa, que é muito difícil contar uma história. Uhum. É muito difícil contar uma história, uma boa história. A minha casa é guardiã do meu corpo e protetora de todas as minhas ardências. E transmuta em palavras paixão e veemência, e minha boca se faz fonte de prata. Ainda que eu grite a casa que só existo para sorver a da tua boca, a minha casa, Dionísio, te lamenta e manda que eu te pergunte assim de frente. Há uma mulher que canta ensolarada e que sonora múltipla argonauta. Por que recusas amor e permanência? Aqui há várias linhas, por exemplo, agora o Rui tocou num ponto que é fundamental, que a literatura também tem que ser contar uma boa história. E, por exemplo, quando, por exemplo, essa figura do Kazim remete logo também para As Mil e Uma Noites, histórias sucessivas. Sim, sim, ele fala mesmo nas histórias. Né? Exatamente. Que sabia quem era o Saladino e, portanto, são afirmações. Estão lá no livro. Estão lá no livro. Lá, Saladino, portanto, está lá. E o que é que acontece? Mas mais do que isso, por exemplo, Borges, que nunca foi um romancista, era um contista. Era um contista. Mas contava histórias com estes elementos todos, com estas questões contrapontísticas, se quiser, desde o imaginário das Mil e Uma Noites, as questões do Saladino, mas ao mesmo tempo também o bem e o mal ocidental, as bibliotecas e os livros. Mas se calhar o escritor que tratou estes mesmos temas e também desta forma, e sempre contando histórias, por exemplo, foi Júlio Cortázar, por exemplo. Determinado tipo de livros que não é pecado nenhum. Daí para dizer o quê? Essa figura, por exemplo, da Sibila na Vila Narciso, quando ela reconhece os miúdos que descobrem a sexualidade a partir do momento em que lhe pedem um copo de água fresca. Portanto, e ela continuará sempre a dar, na aldeia, copos de água fresca. Um copo de água, não é? Exatamente, um copo de água. A saciar a sede de alguém. Alguém. Nem mais. E para o Dionísio não perceber isto, portanto, ele também era Exatamente. Exatamente a mesma questão. Alguém que pedia, não precisou de pedir água, mas que lhe foi oferecido água. E que ele nunca se escusou de beber. Isto para dizer o quê? Muitas vezes, mesmo essa questão da mitologia do Ixion e do Quirón tem a ver com o sagrado normal e o sagrado noturno, o sagrado diurno, a oposição lunar, solar, dia, noite, o bem, o mal, as trevas, um pouco assim, porque o Ixion é transgressor de tudo e mais alguma coisa, até ao próprio sogro. Portanto, é esta as grandes linhas Apolíneo-Dionisíaco, porque Dionísio remete logo exatamente para Dionísio, o deus da energia. Exatamente. Da sexualidade, da vitalidade. Por isso que ele se chama Dionísio. Exatamente. E Apolo também está aqui. É por isso que ele se chama Dionísio. Da beleza, da sensibilidade. Portanto, são estas linhas que podem ser lidas, ou a partir destas linhas, esta sua novela, romance para romance, esta grande história de 2013. Eu acho que podem ser lidas, descobertas, né? Interpretadas de outra forma. O objetivo também é esse. Não é um romance tradicional de princípio, meio e fim. É um romance sempre de meios que acaba, que nós conhecemos. E a questão da mitologia foi, e eu acho que tornou-se importante precisamente para fazer o paralelismo, digamos, objetivamente entre os dois mundos, né? Entre o mundo, e voltando à personagem Dionísio, que é uma personagem normal no seu dia-a-dia, quando está com o controle, digamos, das suas funções, das suas vitalidades, é um funcionário informático, é alguém que realmente introduz apólices de seguro, enfrenta um computador, e portanto é um informático, e que depois, digamos, tem momentos... Como o chefe da polícia também era um estudante de direito com grandes expectativas, e acabou por ser um frustrado jurista, alguém que achava que ia ser realmente uma grande personagem, e de repente vê-se como no Forte Bastiani né, perdido no deserto, espera que aconteça alguma coisa. Os Tártaros, que é um livro fabuloso do Lusato, que eu realmente adoro o livro. E achei, por exemplo, que ele era essa personagem. À espera de quem nunca vem. Ele fica infinitivamente ali à espera que lhe aconteça uma coisa boa e que não acontece. Que realmente não acontece, nem sequer consegue salvar as tais três pessoas, que no fundo é isto que ele está ali a tentar fazer e não consegue. E em relação depois, digamos, ao resto da construção, obviamente, e por ser de engenharia, não conheço as partes da medicina, nem da morfologia do cérebro, obviamente fui estudar. Uhum. Não quis também tornar o texto pesado, uma tese técnica, né? Um manual sobre o cérebro, até porque nem tenho sequer essas pretensões. Né? Eu tenho um vizinho que é psiquiatra, um psiquiatra famoso. Se ele um dia ler o livro, estou perdido, não é? Não quero mais me sair lá de casa a perguntar onde é que eu descobri aquelas coisas. Foi buscar aquelas coisas. Não, mas hoje há coisas que é fácil, embora eu não seja muito andar nas internets, porque a internet tem muito lixo. Em particular, neste caso, do cérebro, é fácil encontrar em alguns sítios informação extremamente válida, não é? E depois, realmente, como a personagem era um serial killer, e voltando um pouco à pergunta que o António se tinha referido em relação às dinamarcas e às estatísticas, depois realmente, nós à medida que vou, digamos, pesquisando e construindo o livro, há informação sempre que vem ter connosco. Por exemplo, e voltando ao Kazim, que é uma personagem que eu acho crucial porque faz o paralelismo entre dois mundos, digamos, um mais europeu, que será o nosso. É uma ponte entre... É o nosso, né? E depois o Kazim Aziz, eu adoro palavras com Zs. E já agora então vou contar uma história que é como é que surgiu esta personagem. Há um jogador de futebol que uma vez vi num jogo do Porto que se chamava Aziz. Eu disse que nome fantástico. Um dia vai ser personagem no meu livro. Mas depois achei que ele... Acho que ele nunca lerá este livro, seguramente. Mas achei que Kazim também era interessante. E então, esta notícia, realmente, que é o apedrejamento, né? Uma menina que é lapidada, né? E eu achei que esta personagem fazia muito bem a ligação entre estes dois mundos. Né? O nosso mundo que não consegue perceber como é que alguém assassina uma mulher. Por amor, uma coisa... E um outro mundo... Precisamente em que ele termina a questionar, mas eu fui educado assim, né? Se estivesse lá, o que é que fazia? Né? E o próprio polícia fica, não sabe responder. Portanto, e o livro, e eu acho que a literatura também tem que ser construída assim, nós temos que questionar tudo. E eu acho que ainda por cima, hoje em dia, o mundo e a vida, a sociedade, está numa situação que ninguém questiona. Nós aceitamos tudo, é impressionante. E eu acho que isto tem que ser questionado e a literatura tem que ser assim. Pelo menos a literatura que eu gosto, a literatura que eu gosto de ler e que gosto de ver. Portanto, e o livro vai nascendo assim, num crescendo, onde todas as peças se vão juntando, né? Onde realmente um professor catedrático, um médico catedrático a falar sobre o cérebro pode achar que ninguém tem nada a ver com alguém que assassina, mas tem, né? Mas tem. E depois, impossível... Quando é a defesa, digamos, do próprio assassino, temos interesse em ter ali o parecer. E ele mesmo depois se mistura ali entre o advogado e entre o jurista e o médico, já não sabe quem é quem. Né? Portanto, isto tem a ver com isto. Quer dizer, o livro cresce assim. Chegamos assim ao final da edição número 305 de Livros com Rumo. Hoje tivemos como convidado Rui Vieira, ele que é o autor de No Labirinto do Centauro, uma edição de 2013 da Abismo. Despedimos-nos com promessa de regresso já na próxima semana. Contamos consigo aqui na Antena da Universitária. Tenha uma boa noite. Thank you. Música.